CD, os top do Pará. Banda de Boteco. Trancada no apartamento, abro o uísque e acendo um cigarro sem querer. Ligo a TV como costumo fazer. Do nada vem o pensamento que eu tento esquecer. Lembro quando você dizia que me amava, prometendo que não ia me trair. Agora me vejo aqui sofrendo por você, por isso estou ligando pra te dizer. Não sei por que você fez isso comigo, não faltava.